8. Capítulo 10. Perfeito amor. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Isaías 43, verso 1. Deus é quem nos chamou pelo nome. O Deus ao lado de cuja beleza o Grand Canyon não passa de uma sombra. Nos chamou de amados. Brennan Manning. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. João 15, verso 9. Imagine por um instante que numa fagulha de percepção você descobrisse que todas as suas motivações para o ministério são essencialmente egocêntricas. Ou digamos que ontem à noite você ficou bêbado e cometeu adultério. Ou imagine ainda que você deixou de atender um grito de socorro e o necessitado acabou se suicidando. O que você faria? A culpa, a autocondenação e o ódio de si mesmo consumiriam. Ou você mergulharia na água e nadaria a toda velocidade em direção a Jesus? Assombrado por sentimentos de indignidade, você permitiria que a escuridão o sobrepujasse ou deixaria Jesus ser quem ele é, salvador de compaixão ilimitada e paciência infinita, amante que não mantém nenhum registro de nossos erros. Muitos de nós podem se lembrar de um momento de todo imprevisível em que fomos profundamente tocados por um encontro com Jesus Cristo. Uma experiência de pico que trouxe imensa consolação e alegria cordial. Fomos tomados por maravilhamento e amor. Muito simplesmente, ficamos fascinados por Jesus, em amor com amor. Para mim, a experiência durou 9 anos. Depois disso, pouco tempo após a ordenação, fui acorrentado pelo sucesso. O aplauso e a aclamação no ministério abafaram a voz do amado. Eu estava sob demanda. Que sentimento inebriante era ter minha pessoa admirada e a minha presença exigida. À medida que aumentava a minha disponibilidade incondicional e diminuía a minha intimidade com Cristo, racionalizei que esse era o preço a ser pago por um serviço generoso aos empreendimentos do reino. Anos mais tarde, a fama desvaneceu e minha popularidade enfraqueceu-se. Quando a rejeição e o fracasso pela primeira vez fizeram sua aparição não desejada, eu estava espiritualmente despreparado para o arraso interior. A solidão e a tristeza invadiram minha alma. À procura de uma experiência que mudasse meus sentimentos, comecei a encher a cara. Com a minha predisposição para o alcoolismo, em 18 meses eu era um alcoólatra inveterado. Abandonei o tesouro e fugi da santidade simples da minha vida. Por último, fui para Hazelden, em Minnesota, em busca de tratamento. Quando passou o nevoeiro do alcoolismo, eu sabia ver somente um lugar para onde correr. Desci até o centro da alma, aquietei-me e ali parei para escutar as batidas do coração do Mestre. Qual é o propósito dessa revelação? Para qualquer pessoa acorrentada pela opressão de pensar que Deus somente trabalha por meio de santos, tal descoberta oferece uma palavra de estímulo para quem cumpriu as palavras proféticas de Jesus a Pedro. Antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que conhece. Lucas 22, verso 34. Ela oferece uma palavra de libertação. Para quem caiu na armadilha da descrença, da indiferença ou do desespero, ela oferece uma palavra de esperança. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O modo que ele se relacionou com Pedro é como se relaciona conosco. A recuperação da paixão começa com um reexame do valor do tesouro. Continua pela permissão de que o grande Mestre nos segure contra o seu coração e cumpre-se plenamente numa transformação pessoal da qual nem sequer teremos consciência. No amor não há medo. Ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4, verso 18. Abba, sempre me questiono quem sou. Ajuda-me a ver a minha identidade como aquele a quem Jesus ama. À medida que transcorrem meus dias, por favor, continua a lembrar-me. Ajuda-me a remir o tempo para me encontrar somente contigo, a fim de te conhecer bem.